2231. Salvador, azul 418, tá passando 5500. Azul 418, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360, direto Leda. 360, Leda, azul 418. Chame Recife 1251 na antena 3325. Alô, Mike Hotel. O Romeu Golf Victor, seu solo aos 22, com livre a pista pela sua direita e 180, sua esquerda. Faça 180 na Taxiway Quebec e aguarde para o cruzamento. 2231. Trip 5627, chame Recife, 12685, alterna 2545. O azul 9144 vai manter a presente proa, aguarde para curvar pela esquerda e reinterceptar o localizador. Desça até 4000 pés, voltímetro 10019. 4000, mantendo 1019, azul 44. Referência para descer 2000, passarela 2231. Afirmo, desça para 2000, já está autorizado LS, a curva estabilizada. Referência 2000, apontar na estabilizada, 2231. Portão número 8, está aguardando uma aeronave que vai, já iniciou o táxi, está aguardando passagem da mesma. Está visual, contando a afirmo, após o Airbus da TAM, táxi via Juliette, portão 8. Vai ultrapassar o localizador, aguarde novos vetores para o sequência. A gente tem informação na posição, por gentileza. Tem como curva pela, mas para a direita? Negativo, só a esquerda. Quando possível, já duna. Mantenha 4000 pés, 4000 pés. Qual a curva mínima que o senhor pode realizar para a esquerda? Proa 180. Gente, então vou ir com a proa 180, irá ultrapassar o localizador e mantenha 4000 pés. 4000 pés, proa 180, boa nota 7. Tu ligou no 649 e decolou cruzador 2000. Ó, voo no 649, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 220 após 2000, voe direto Leda. Curvando à direita, proa de Leda, sobe 220, voo 649. Azul 9144, desça para 3000 pés. 3000, 9144. Tem pistão no zero. Veracruz, 510, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0126, coteja. Ainda mantém pro? Curve pela esquerda, esquerda, proa 300. Desça para 3000 pés agora, abandone 4000, desça para 3000. Esquerda 300, 3000. 6314, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Pushback autorizado, reportaria o táxi, eu acho que é 6314, obrigado. 5729, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Do vento 150 graus 089. Mente chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 729. Está livre. Reporte estará retornando para a Leda, igual no 649. Sim, nível 360, via Pérsolo 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5506, coteja. Sim, com piso 360 da Euleda Bridge, decola da 10, primeira curva direita, 1208 é o controle, 5506 no transponder, então 3217. Após Bridge, a Pérsolo 16, chama para pushback sinamento. Sim, chamará 3217 da SAM.

Uno 755 tem condições de voar, curvar pela esquerda e efetuar esse pé em duna? Afirmativo. Uno 755 pé em duna em qual altitude? Mantenha 4000. Vou aproximar um Embraer 190, está no setor noroeste de Salvador. E em seguida o senhor aproxima. Excelente, em 4000, posição duna, Uno 755. Controle igual no 395, boa tarde. Matango ainda na espera em órbita no Foz da Pan. Matango autorizado, dar presente direto com proa da Inrimar. Informo um Embraer 145 da Passaredo na final da 10. Correção, ATR da Passaredo na final da 10. Ingresse à retaguarda do mesmo. Então, a aeronave passará a retaguarda do mesmo, Matango. Vamos parar quando livrar a final. 2231, livre pouso, pressão 0, vento 160 graus, 90 mais. Eu depois passaria 2231, ATR, White Party da Passaredo. 6327, decolado aos 27, controle 208. 208, obrigado, 6327. Retrasamento correto, chama para pushback funcionamento. Autorizado 220, Chanel 6327, precisa prova direta de Léo quando possível, temos órgão para transplante. Vale. 9144 para o Lucas, a 2 esquerda, 1-60, acuso estabilizado. 1-60, localizador, chamará 4944. 1-755, desça para 3000, aguarde o último, novos vetores para a aproximação. 3000, 1-755. Azul, 4-1-8. Ainda, chame Recife 251, alterna 3325. 6327, pode falar da Elga presente? Autorizado Leda, 6327. Leda, autorizado direto, chama 6327. 3-1, seu solo aos 2-9, livre à direita, livrar solo 1 no 2-1-9. Fazer uma massa, obrigado, bom trabalho. 2-3-1. 399, prossiga. Está autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 1-6, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-2-0, decima 8, aciona 5-5-1-3, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Baixo, excelente, a 3-1-4, vai ser 133 a bordo, autonomia de 3 horas 50 minutos, alternada em. Vicente 133 a bordo, altímetro 1-0-9, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-6, bom voo. Ponte espera torre via Alfa, bom voo, corre aqui, autonomia 3 horas e 10 minutos, excelente, 3-4, muito obrigado. Vicente 3 horas e 10. Salvador, salvo do Salvador, passageiro 2-2-3-1, está no táxi, não se escuta. 2-2-3-1, no cópia barreiras? Não, tá no táxi da... Táxi sim, vai estacionar. Ciente, táxi Alfa, é porta da Juliette. É porta da Juliette, 2-2-3-1. Interferir com a final da 1-0? Decolete imediato então, 1-7-0 graus 08 nós, sem interferir com a aeronave na final da 1-0. Webjet, vai sair no táxi. O Alfa ainda está mantendo 1510? Tá, livrando 190, autorizado até 150. Zulu Alfa ainda está mantendo 1510? De táxi via Juliette, 1-4 da remota. Via Juliette, acontece em condições visuais a 1500 pés, altímetro em Salvador 2019, via corredores. Informe em Paris, precisando em código 0222. Solução 6327 na proa de Léo, sem condições de livrar informações. Então está autorizado em Léo, 6327. Senta bem, gente, obrigado. Muito boa tarde, o controle de Salvador é o TAM 3145, vamos cruzar 2000 pés na saída da EON. 3145, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360 após 2000 direto Leda. Alternativa autorizado 360 direto Leda, o TAM 3145, muito obrigado. Controle de Salvador, trip 5488. Trip 5488, assina identificação, chegada Mari, informe para descida. Já está livrando 190, autorizado até 150. Então prossiga a descida para 060 na chegada Mari, trip 5488. 060, 5488. Controle, Alfa Paulo, meu senhor, Alfa Tango. 6314, alinha e mantém pistão no zero. Azul 9144, seu solo 32, livre à direita, livre a sua linha 219. 219 à direita. Frequência livre. Seu controle. Copiado, seu estacionado 0126. 0126, positivo. Mantenha-se em condições visuais no litoral. Aguarde para o cruzamento do campo, então uma aproximação instrumento. Aguarde para o cruzamento da final da 1-0, para voar direto, ingressando no corredor frágil. Positivo, senhor. Está meio ruim ali para frente. Se o senhor autorizar, eu agradeço. Posso ir a 405 pés. Gente. Ponto 5729, mantém o ponto esperado no zero. Torre, 118, meia dúzia. Aquilos, decolado aos 3-4, controlando 208, iniciando a curva. Tive iniciando a curva agora para o cruzamento, Lima para aquilo. Ali, Alfa Tango? É, escuta, senhor. Confirmando o senhor, vou fazer um sobrevoo no setor do corredor frade. Afirmo. Está livre cruzamento da final da 1-0, direto para o ingresso no corredor frade, a 500 pés no mar. O Alfa Indy informa que não recebo seu modo Charlie. Faça uma verificação no equipamento de transporte. Prossiga no corredor Interlagos e informe quando visual com o campo. Já está visual com o campo, pelo alto, você está mantendo o comando e... Gente, aguarde transferência tua. Golo 395 atingindo 050. Golo 395, confere. Prossiga a descida para 2000 pés. Altímetro Salvador no 019. Está livre aproximação e aliás, se repista no 0, informe estabilizado no localizador. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Lima, Papaquilo. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar na decolagem, submanter 1970, saída Puca. Submanter 1970 na Puca, o Lima, Papaquilo. Papa Romeu, Mike Tiagoa, fio assim, identificação, a chegada à mãe, informe para descer. Trip 5241 na parte 3, pronto para pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vou chamar para o táxi. Alô, 9144, táxi via Juliette, portão 4. 4, 4, 4, 4, 4. 755 livre pouso 10, vento 150 graus 08 mais. Livre pouso 10, Gona 755. 6314, decolado aos 36, controle Noda 08. 08, obrigado, senhor. Para enviar com o circuito de tráfego, chame a Torre Salvador, é 1862. 1862, é grato pela colaboração. Controle Salvador, Oxané 63, 14, cruzando 1100 pés, perfil Alba 1, Alfa. Oxané 63, 14, contato Roda Rã Decolagem, sub mantenha o 340, saída Boba 1, Alfa. 340, Boba 1, Alfa, 63, 14. Zulu Alfa Índia, prossiga. Passou a rotatória, interceptou a final da 97, está sentindo o tráfego. Ciente, continue na final da... Mantenha a proa da final da 97, reporta interceptando a final da 97, o Zulu Alfa Índia. Reportará. Prossiga em condições visuais via corredores, 1500 pés, o time está em Salvador, 1019. Informe em parede. 219 ali mantém pistão no zero. 20 milhas fora de Salvador. Mike Eco Delta decolado aos 38, controle no 208. Prossiga ainda nos corredores visuais em Índia Paparosca. Dentro em breve vou analisar a possibilidade. 5729, livre decolagem para o Suna 0, vento 160 graus 059. Está cruzando 170 e vai chamar agora Recife. As frequências 125, 1 alternando 13325. Na curta, avistando o campo, o vento 160 graus 05 mais. Sando Pantera Torre 1 no noitecimal 6, bom voo. De Alfa Pantera Torre 18 6, obrigado, forte abraço, bom final de semana. Autorizado, chama para o táxi. Autorizo 500 pés, afirmativo, informe e livrando a CT. Localizador, Gona 395. Gona 395, complete a aproximação, LS, chame Torre Salvador, em 1862. 6, Gona 395. Salvador, Gona 395, final, continue na final, reporte no externo embaixo travado, no 395. Zulu Alfa Índia, tráfego avistado, livre pouso no 7, vento 1970 graus, 0612 mais. Sim, livre pouso no 7, o trem fixo, Zulu Alfa Índia. 19, aguarde, livre e LS, forma estabilizada. 3000, informar estabilizado, 5488. Estou confirmando, descida para 3000, 3 e terceiro. 3000, confirmado, 3000. No 395, continue a aproximação, reporte visual com campo, vento 170 graus, 062 a nós, ajuste 1019. Ciente, mantém o ponto de espera, trip. Aguardando autorização, no 315. Controle 5729. 5729, controle no 208. Seu decolado aos 39. Obrigado, 208. Zulu Alfa Índia, autorizado backtrack até o hangar da Bata, seu solo aos 41. Web 672, 5729, F5729, contato radar na decolagem, tudo mantém o 360, após 2000 gratuito. Não copiou o final, 360? Após 2000, vou em Leda. Quando o Leda está presente, o 5729, após 360. Lima Papaquilo cruzou o 140. Chame o centro Recife, as frequências 12685, alterno 2545. Patango, frequência livre, chame no retorno. Autorizo o Papaquilo, Mateu 150, a intenção é voar mais 15 milhas e regresso a Salvador. O 35488 pode baixar para 2000 em Duna? Desça para 12500, tem um tráfego à sua esquerda, 1500 pés. No rumo nordeste, desça para 12500. A 2500, a reporta está realizada. Controle o Lima, Papaquilo. Prossiga. Aí você solicita manter 150, voar 15 milhas e regressar para Salvador. Gente, então mantenha 150 na saída Puca, ainda inicialmente, aguardando, chame no para regresso, Salvador. Então vai chamar o Vila. Web 6720, senhor de identificação, Deus se mantenha o 040, chegada, bom. Serra Golf, desça para o 080. Ilha Paparosca, a operação em Salvador Instrumentos, confirmando, é 1000 pés de teto, visibilidade de 8000 metros. Não aceita um visual especial, Salvador? Prossiga o visual especial para Salvador via corredores, após Paripe, prossegue Interlagos, informa quando o visual com campo. Você vai coordenar o F5729 Pro de Brice? Mantenha, escute agora. Índia Paparosca. Te aguarde para o pushback 3217. Guardando. E quando visual com campo via corredores? 1000 pés, mantendo 52 visores. 241, 160 graus, 062 é nós, livre e decolagem da 90. Bahia segue via Juliette, portão 10. Portão 10, 97. Fala, bom dia. Boa tarde, 1395, levou na escuta. Boa tarde, 1395, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, reportagem de Juliette, 1395. Sou 2, 4, 6, 5, 6, 6, 3, 4, 4, 4. Trip 5488, descendo para 2000, livre aproximação, agora de transferência para a torre de controle. 5488, está estabilizado? Tá, fui ali, essa. Então complete a aproximação e chame torre, 1-8-6-12, via. Bom pouso, toda colagem. 286, até a próxima. Saída prevista, arbor, transição, elefa, guarde cópia. Arbor, transição, elefa. Polo 399, autorizado para o pushback somente, já para o táxi. Autorizado para o pushback somente, já para o táxi. Ah, sim, chamará o 399. Polo 925, pronto para a cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, saída arbor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5532, coteja. Autorizado 360, pela Pêndulo 17, decola da 10, curva direita, saída arbor, transição elefa. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. 395, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 395. Frequência livre, chame no retorno, aguarde sua mensagem de pouso. Boa tarde, prossiga. Afirmo, saída prevista, Momo, transição VATAR, aguarde para a cópia. Perfil Arbor. Perfil Arbor, 241. Controle Salvador, Papatango Lima, Papaquilo para o regresso. 488, tem tráfego avistado, livre pouso 10, vento 170 graus, 062 é nós, ajuste 1099. 488. Gente, curve pela esquerda, na proa de Bonf, para interceptar a chegada Bonf, informe para a descida. Para a descida, Lima Lavaqueira. Boa tarde, 5219, saída prevista para a conquista Arbor, após DCT, número 3 para a cópia. Número 3, aguardar. São 3217, autorizado para o pushback somente, chamar o táxi. Certo, autorizado, puxe e chamar a táxi, são 3217. 3231, pronto para a cópia. Autorizado Barreiras, nível 200, via Whisky 42, saída Momo, transição VATAP. Decola Dono 0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5522, coteja. Curva esquerda, chama para pushback sonamento. Papapá, ready to copy. Here to Campinas, flight level 430 via Upper Zulu 16. Dial departure with Leda and Bride transition. Take off from runway 17 right turn. Departure frequency 120.8, squawk 5546, read back. On board. Sete sete ali, mantém pistão no zero. For startup and taxi, call tower 118.6. Have a good flight. Bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponte espera torre 18.6, bom voo. E aí, Índia Alfa, ponte espera 18.6, obrigado, boa tarde. Fono 395, táxi via Juliette, portão 2, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Ok, portão 2, via Juliette, observando a aeronave, chega ao táxi. 4-0 para a sequência do portão. 03. Negativo, nenhum tráfego nem na final da 10, nem na final da 17. Positivo, nem passa o quilo, faz 3, número 4. Pede o próximo 1077. 1077, livre decolagem da 10, vento 170.